Agora só basta seguir. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar. Elevarei meus olhos, para os montes olharei. Do Senhor virá o meu socorro, como sempre me esconderei. Aleluia! Nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe o seu. Os teus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Receba essa profecia, não dê ouvido, não, não. Ouve o tentador que faz de tudo pra você. Levante agora a sua voz, clame forte ao Senhor, que Ele pode, Ele vai te livrar. Sabe por quê? Ele tem a solução, o domínio e poder. Falta pouco pra você vencer. Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Por isso que eu estou aqui hoje. 16 anos na presença de Deus. Um dia alguém chegou para mim e disse: Rose, você não vai seguir, você não vai conseguir. E eu disse: mas Deus é maioria.